7 dias se passaram e eu ainda estou de pé. E não consigo mais dormir pensando na mesma mulher. Não sei se tem mais jeito de eu me desculpar. Preste atenção na história que eu vou contar. Ela me pegou no cabaré, falando com outra mulher que eu nem sei quem é. Foi embora chorando e correndo sem olhar pra trás, gritando safado, não quer te ver nunca mais. Ela me pegou no cabaré, falando com outra mulher que eu nem sei quem é. Foi embora chorando e correndo sem olhar pra trás, gritando safado, não quer te ver nunca mais. Yeah. Isso é o Gui, é pra tocar o paredão. Vem comigo assim, ó, só quem tá apaixonado. E 7 dias se passaram e eu ainda estou de pé. Não consigo mais dormir pensando na minha ex-mulher. Não sei se tem mais jeito pra eu me desculpar. Preste atenção na história que eu vou contar. Ela me pegou no cabaré, falando com outra mulher que eu nem sei quem é. Foi embora chorando e correndo sem olhar pra trás, gritando safado, não quer te ver nunca mais. Ela me pegou no cabaré, falando com outra mulher que eu nem sei quem é. Foi embora chorando e correndo sem olhar pra trás, gritando safado, não quer te ver nunca mais. E puxa, Belim, vai!